faça um excelente carnaval e que não invista apenas no ano da eleição. Precisamos voltar o nosso Flor e Folia no mês de julho. E mais uma vez, tudo isso que eu estou falando para vocês é sim, de fato, possível de se realizar. Precisa ter o alinhamento, o poder de dialogar com o governo federal, com o governo estadual e tirar Floriano do isolamento que vive hoje. Você que é florianense, entende o que eu estou falando. A nossa cidade, ela vive há 4 mandatos, que é gerido pelas mesmas pessoas, pelo mesmo grupo político, uma paralisia. E nós temos todos os dias a sensação de que Floriano pode mais, deve avançar mais e, com certeza, com a sua confiança, nós iremos fazer Floriano voltado assim para o futuro. Realizaremos também o Festival da Música de Floriano. Será uma semana dedicada aos vários ritmos musicais em nossa cidade. Teremos a valorização dos artistas locais em um grande momento que também irá fomentar a nossa economia. É importante que o poder público seja, sim, aliado e valorize os artistas que temos aqui em nossa terra. Queremos, assim, fazer com que a nossa música florianense seja valorizada. Encerra-se a rede de rádios para propaganda eleitoral gratuita. Música na dose certa, na medida exata. FM Difusora. FM. Do you come from a land down under? É muito mais rádio. Hoje meu dia são de tristeza e solidão. Trago em minha alma uma profunda conformação. Renunciei meu grande amor um dia nos braços dela, em que tão triste eu dizia, beijando os lábios do meu amor com frenesi. Não chores, por favor, porque preciso partir. Esse foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo. O pior foi te perder. Vida, nosso destino é sofrer. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor.

que retorço, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz, tu és piedoso. Jesus, te adoro. Daniese Santiago. Não me ligue mais, prefiro a minha paz. Vou jogar fora o que lembrar você. O seu tempo passou, pedi pra mudar e não mudou. Você jurou me amar e não me amou. Fez tudo o que me prometeu que não ia fazer, que era verdade o que falavam de você. Se você ligar, eu posso até Santiago. Daniese Santiago. Se algum dia desesperada eu bater na sua casa, é que eu não te esqueço e também já desisti. É que passou toda a minha raiva. Eu quero viver essa vida louca. E não importa o que passe, te prometo, vou te amar. É que eu não te esqueci. Já tentei, já fiz de tudo e não consegui. Toda minha felicidade é graças a ti. E se tu morresse, eu morreria por ti. É que eu não te esqueci. Já tentei, já fiz de tudo e não consegui. Toda minha felicidade é graças a ti. E se tu morresse, eu morreria por ti. Por ti. Daniese Santiago. Esqueci, já tentei, já fiz de tudo e não consegui. Toda minha felicidade é graças a ti. E se tu morresse, eu morreria por ti. É que eu não te esqueci. Já tentei, já fiz de tudo e não consegui. Toda minha felicidade é graças a ti. E se tu morresse, eu morreria por ti. Por ti. Daniese Santiago.